toalha molhada, garrafa vazia, de acordo. Cara solteiro vira rei, vira mal, né? E lá em Laguna vou passar o carnaval. Pois é, cara. Essa, eu fico me perguntando, será que rolaria hoje, no, nos tempos politicamente corretos? Multa todo dia. É, má companhia, padrão. Lugar barato, o cara vai na zona barata. Na sarjeta. E não tem sogra. E lá em Laguna vou passar o carnaval. Naipe de metais maravilhoso desse disco do Scuba, hein? Cara, vamos chegando aí no último terço do disco do Scuba. Depois de despedir de casado, a gente vai com Espeto Corrido, outro tradicional, né? O ode, a comilança, a chapação, a churrascada. E, putz, eu vou te falar, hein? Disco que formou fortemente caráteres, não só o meu, como de muita gente. Claro, algumas coisas muito erradas do disco, eu tenho essa consciência. Mas, meu Deus do céu, vai lá. Nem era mensagem do WhatsApp, era secretária eletrônica. Nego convidava o outro pro churrasco e deixava a mensagem na secretária eletrônica. Tempos eram outros, né? Hoje em dia você manda um zap-zap e... Oh, cola em casa, churrasquinha, não sei o que lá, parará. Agora não, é... Espeto Corrido. Ai, ai, ai. Baita letraça. Pô, abrir um novo churrascão na quebrada, o cara quer dar preju pro churrasco novo. Espeto corrido. Ai, com essa salada. O cara passou 2 dias a pão e água. Churrascaria. Pois é, cara. Essa música devia ser obrigação tocar nas churrascarias aí. Ó, rolou até um oi. Picanha, saudades. Azia, né? Naquela época não tinha tanta azia, a ressaca menos e nem tanta azia.

que eu quero experimentar. Por isso é que falo de amor sem perceber. Você não faz sentido. Não posso compreender como o amor é dolorido. Por isso, num momento, esqueço a minha missão. Para falar de amor e cantar o coração. O coração. Escuchando a este humilde servidor, finge que me conocieras, que no es una noche más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo, hoy no quiero recordarla. Quiero suicidar. Finge que soy importante, que soy todo para ti. Finge que me quieres mucho, que conmigo eres feliz. Vamos, mami. Finge que soñamos juntos con estrellas sobre el mar. Solo y yo no quiero recordarla. No, no, no, vendedora de caricias, quédate media hora más. Oye, que esta noche estoy muy solo y no me quiero suicidar. No, no, finge que esto no es lo mismo, que es diferente a los demás. Finge que no te has cansado de este tonto trovador. Finge que yo soy tu todo y que no existe nada más, nada más, nada más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla que esta noche estoy muy solo y yo no quiero. Y yo no quiero, no, no recordarla. No, no. para mí. Quiero parecer.